nós reunimos muitas vezes, trocamos muitas impressões, definimos metas, definimos caminhos e definimos as nossas lutas também, que têm que ser feitas, enfim, da maneira como nós entendemos ser a melhor forma de as fazer, que é, obviamente, através de conversações com quem direito, e nós pensamos que através desse caminho e através do nosso ânimo, que as coisas que acabam por se vir a conseguir. E essa é a grande esperança que eu tenho e que essa Comissão Política tem.